pichando a minha indisposição. Meu humor não vale nada, então pra que me alegrar? Não quero mais nada daquela condenada que me deixou com